que ser homem e manter o respeito. Não se julga pela aparência, não se mede alguém pelo que você pensa. Malandro acorda pra vida, o fim está próximo, se liga. O sol da justiça ainda brilha, aqui não é mil maravilhas. Quando se perde na trilha, por falta de fé vacila. A brisa agoniza, esfria, o coração enganoso sabia. Seres humanos se comportam como serial killer, tiram suas vidas, matam sonhos. Que Deus nos livre da hipnose, do conformismo, conformismo. Nos livre de nós mesmos. Escute o que eu digo, a vida é como um flash, mas você pensa negativo, revelando ilusão de um falso sorriso. Sentimentos vazios, sentimentos de culpa, vira lago sombrio onde a verdade oculta. Malandro não é disputa, tá ligado que a vida é curta, no que? Várias histórias, várias loucuras. Saia da fissura, agora é o momento. Logo, logo acabará o tormento. Pra viver no gueto, tem que ser homem e manter o respeito. Não se julga pela aparência, não se mede alguém pelo que você pensa. Pra viver no gueto, tem que ser homem e manter o respeito. Não se julga pela aparência, não se mede alguém pelo que você pensa. Malandro acorda pra vida, o fim está próximo, se liga. O sol da justiça ainda brilha, aqui não é mil maravilhas. Você pensa, julga sem ao menos conhecer. Só de ouvir falar, sem pagar pra ver. Ninguém é perfeito, mas pra viver no gueto tem que ter postura pra ganhar respeito. E você não ganha da noite pro dia. Tudo tem sua luta, truta, sua correria. Se esquive de problema, se esquive das quiaca. Dessa vida curta não se leva nada. Conexão do morro na área, na casa, avisa a NASA. Chegando igual trem bala, lave sua alma, limpe seu espírito. Se apegue com Cristo, ele te afasta do inimigo. Guerreiro, guerreira, que assim sempre seja. Que Deus nos proteja de uma escura alameda. A paz nos almeja, vamos seguir, continuar. Tente não fraquejar, pra sua vitória alcançar. Pra viver no gueto, tem que ser homem e manter o respeito. Não se julga pela aparência, não se mede alguém pelo que você pensa. Pra viver no guia, tem que ser homem e manter o respeito. Não se julga pela aparência, não se mede alguém pelo que você pensa. Pra viver no guia, tem que ser homem e manter o respeito. Não se julga pela aparência, não se mede alguém pelo que você pensa.